Direto eu vejo o pai brincando com o filho no parque. Sinto inveja, fico me perguntando, tio, que a vida fez comigo? Sorrio pelo espivete, acho da hora, olho pra baixo. Eu tenho mó vontade de chorar, mas não consigo. Em segundos me vem, 20 e poucos dias dos pais. Guardo o presente, fi, ele já não volta mais. Arrasto a cartolina com papel crepom, amassa, joga no lixo, porra, pior que esse aqui tava bom. Hoje fico olhando na espreita, vendo os moleque aí com pai e mãe do lado. Não respeita, devia ser por um dia o que eu sou há 30 anos. Pra ver se cês ia, tá na de trocar a coroa pelos mano. Não sei se dá tristeza ou ódio, não consegui lembrar de você sóbrio. Eu não vi as vadia, nem seus aliados, um doutor no corredor implorando pelo que há de mais sagrado. Eu passei fome, já apanhei calado, já me senti sozinho, já perdi uns aliados. Eu já dormi na rua, fui desacreditado, já vi a morte perto, um cano engatilhado. Eu já fugi dos homens, bati nos arrombados, quase morri de frio. Eu já roubei mercado, já invejei quem tem pai, já perdi um bocado, eu sofri por amor. Eu já vi quase tudo chegar, e mesmo assim tive que penar pra aprender que minha mãe não ia poder tá lá pra me ver crescer. Tinha que trabalhar pra ter o que comer, não ver seu filho aprender a falar. Essa porra deve doer, aguentar as madame mandar, ter que acatar. Aê, ouvi teu bairro sussurrar, cê sabe, mãe solteira é o quê? Ver seu tempo acabar, sua chance morrer, e no fim do mês ganhar o que não tava pra sobreviver. Me ensinou a não desistir, rapaz, miséria é foda, só que eu ainda sou bem mais. Madeirite furado, cigarro, cheiro de pinga. Olha onde eu cresci, onde nem erva daninha vinga. Como cê faz sonhar com o pódio? Se amor é luxo, e com a grana que nós tem só dá pra ter ódio. Coisa da vida, história repetida, algo assim com 4 anos assistindo o mundo inteiro contra mim. Eu já passei fome, já apanhei calado, já me senti sozinho, já perdi uns aliados. Eu já dormi na rua, fui desacreditado, já vi a morte perto, um cano engatilhado. Eu já fugi dos homens, bati nos arrombados, quase morri de frio. Eu já roubei mercado, já invejei quem tem pai, já perdi um bocado, eu sofri por amor. Eu já vi quase tudo chegado, e o que eu sempre tive foi minha rima. O resto se foi, tipo trampo, amigo, mina. Eu nunca quis viver disso, nunca nem sonhei com isso. Eu tava acostumado, cantar por hobby, trampar por uns trocado. Eu ia pro crime, irmão, se não fosse a confiança do Pedro, do Felipão. Sem dinheiro, já dava pra ver o fim, mas um me levou pra liga, o outro fez as bases pra mim. Na fé, me põe no lugar onde vários quer nome, foda-se todos, eu não quero mais passar fome. Amo isso, você contribuinte, assim ó, escrever como quem vai morrer no dia seguinte. Vagabundo pirou no flow, a cada ideia eu via, oh. Quando eu vi o radinho tocou, gente querendo show. E agora, eu vou fazer virar com os meus, é real. Eu quase me perdi nas ilusão, fui salvo por ter sabedoria e pé no chão. Chamei uns de irmão quando nós era sócio, pensei ter feito amigo e tava fazendo negócio. Eu odeio vender algo que é tão meu, mas se alguém vai ganhar grana com essa porra, então que seja eu. E os que não quer dinheiro, mano, é porque nunca viu a barriga roncar mais alto do que um eu te amo. Eu vi minha mãe me jogar dentro do guarda-roupa trancado, era o lugar mais seguro quando a chuva levou o telhado e dizia: não se preocupa, chuva é normal. Já vi o pior disso aqui, vê o bom hoje, natural e justo. Então antes de criticar quem cê vê trampar, cala a boca e pensa em quantas histórias cê tem pra contar. Falar que ao dizer a rua é nós, pago de dono da rua. Desculpa, eu vivo isso e a incerteza é sua. Se você não se sente dono dela, Gil, não fode. E antes de escrever um rap, me liga, pergunta se pode. Não se sente dono dela, Gil, não fode. E antes de escrever um rap, me liga, pergunta se pode. Truta, você já parou pra pensar?